muita ralação pesada sem parar. Tem que respeitar, faz jornada dupla. Ela tem o poder de se multiplicar. Quando a lua brota, sexta-feira, novinha sai da caixa. Seu nome agora é Baladeira e o sobrenome é Baba. E de latinha em latinha ela vai perdendo a linha. E tome tic-toc, e lá vem a descidinha. De latinha em latinha, trava e destrava. Tome tic-toc, lá vem o show de rave. De latinha em latinha ela vai perdendo a linha. E tome tic-toc, lá vem a descidinha. E de latinha em latinha, trava e destrava. Tome tic-toc, lá vem o show de raba. Ninguém segura a Baladeira braba. Nego Moreno. Nego Moreno. Quando a lua brota, sexta-feira, novinha sai da caixa. Seu nome agora é Baladeira e o sobrenome é Baba. E de latinha em latinha ela vai perdendo a linha. E tome tic-toc, e lá vem a descidinha. De latinha em latinha, trava e destrava. Tome tic-toc, lá vem o show de rabi. De latinha em latinha ela vai perdendo a linha. E tome tic-toc, lá vem a descidinha. E de latinha em latinha, trava e destrava. Tome tic-toc, lá vem o show de raba. Ninguém segura a Baladeira.